Mas sabe o quê? Lembra um dia, um encontro, alguma coisa que você viveu aí dentro dessa água? Algum dia, uma história sua com seu pai? Com seus... Um encontro dessa água aí? Pode ser uma história de amor, procura pra ela. Uma história de amor que você viveu nesse rio. Sim! Seria lindo sair uma história de amor aí vivida no Rio Jucu. Amor dentro d'água, só foi lá no riacho, eu namorei as meninas, a gente ia pra dentro d'água, tomava banho, se agarrava dentro d'água, então eram essas coisas, né? Mas assim, outras histórias não aconteceu, né? Uhum. Outras histórias não aconteceu dentro d'água, né? Uhum. Eu nunca fui cara assim pra...